mas eu não quis ouvir a sua mensagem. Ele veio pra mim, mas eu não quis ouvir a sua mensagem. Ele não precisava, mesmo assim me amou. Tudo foi decidido antes que houvesse luz. Foi decidido antes que houvesse luz. Mas eu sei que um dia Yeshua Maranata vem, Maranata vem. Tudo foi decidido antes que houvesse luz. Tudo foi decidido antes que houvesse luz. Mas eu sei que um dia Jesus antes que houvesse luz.